Vamos fazer bonito, Camaçari. Cê não avisou. Que tava passando só de visita. O lance ia ser passageiro. Que o haver navios cairia perfeito pra mim. Lá fazer um vídeo com vocês. Então, vê só, a gente vai fazer assim. Vocês vão botar o telefone pra cima e acender o flash do celular de vocês, tá ok? Apaga a luz aqui do palco, apaga a luz aqui do palco. Deixa tudo escurinho aqui no palco. Vocês serão as minhas luzes. Pode ser, gente? Vocês serão as minhas luzes. Bota o telefone pra cima. Acende o flash do celular de vocês. Isso, eu quero muitas luzes. Galera do camarote, do lado direito, do lado esquerdo, lá atrás, lá no fundão. Levanta o telefone. Agora para um lado e para o outro assim, ó. Para um lado, para o outro. Lavei a roupa de cama. Fui no supermercado comprar alvejante. Lavei a roupa de cama. E do coração esqueci. Mas o material de limpeza limpa a sujeira, não limpa.